quasi. Oh, Miami 43. Ok, cumprindo o perfil de considerar a nossa posição. Sim, vou autorizar a DLS e a porta estabilizada. Portaria estabilizada, minha onda 43. Livre quando não sou local, Romeu Cabral. O papai Delta Bravo mantém a escuta, já acha? É forte da Uzira Tutu, perto de Bahia São Ana, se o Eibing é Uzira Tutu, ok? Sei, forte da Uzira Tutu. Se o Gate Uzira Tutu, é forte da Uzira Tutu. Taxi Bahia São Ana, se o Eibing é Uzira Tutu. Agora 3 horas e 12 minutos até a Natal. Boa noite, 56, Índia. Ponte para chamar a torre no 1895, ajuste o número 18, bom voo. Positivo, 895, ponte espera, 22, obrigado, tenha uma boa noite. Ano 2, ingressa via Juliette para o portão 04. Juliette para 04, após passagem do Edson. Menos 10. Juliette para o portão 06. Juliette 6, né? 722. Tristan 3629, por gentileza, tradução para São Paulo Congonhas 380. Certificando, o nível é o 3-0. Gente, mantém a escuta, tá? O Papa Delta Bravo prossiga para a Sol, informando a origem e a posição do Tristan. Ok, gente, tá livre o deslocamento. Ela é autorizada. Para top. É 72, vai prosseguir, pode prosseguir já? Afirmo, atentando ao parqueamento do Gol, tá livre, Juliette 06. Obrigado, senhor. O TAN 3629 está no 8, pronto para o pushback, o treinamento, pode copiar o nome de taxi? TAN 3629 negativo acionamento, acione o número 2, provável 5 minutos para acionar e aguarde coordenação do 340, tem um pré-aprovado 360, o senhor copia? Pode ser. 360 São Paulo aprovado, decola da pista 1-0, PC de saída da Eulê da Bride, upper do 1-6, após conforme a roda do plano. Transponder 5547, controle 1-2-0, decimal 8-0, aguarde para o cotejamento. Azul 4206, solo. Ok, coordene com a equipe de solo que assim a cauda do TAP livrar o setor, está livre seu acionamento, sendo para o táxi. Tá 3629, prossiga com o cotejamento e acionamento na posição 08, já está livre. Ok, para São Paulo, 360, decolada da Euleta Brito 557120, 8 livre por estacionar. O TAN 3629, Bride, apresulou no meia, posso conforme a rota do plano, coteja. Bride, apresulou no meia, conforme a rota, obrigado. 3629, cotejamento correto, chame pronto para o táxi. Obrigado. Solo, Sanem 143. Sanem 143, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 6143. Boa noite. Controle Gol 856, decolou na escuta, boa tarde. Gol 856, contato radar, sabe manter 390, saída PUCA. PUCA, sessão 39. Poderia confirmar, por gentileza, se tem possibilidade de mandar 350 com final? Aguarde. mensagem está na Recife 1260. 1260, 3567. Lula 56350 final. 35 como final, 856, obrigado. Na identificação, 10-0050, chegada Mari. 050 na Mari, 9-9-5-1. Poderia confirmar o PLD? 9-4. Tente azul 4206, Índia, bom espera, chame a torre no 1895, ajuste 10 ou no 8, bom voo. Paquistão 3629, 28 a bordo, 4-10, alcano Galeão. Paquistão 3629, parte 1 no Índia, ponto para chame torno 1895, ajuste 10-18, bom ponto. Parte 1 no Índia, 1895-10, obrigado. Bom, no 601, no Alfa, mantém a cidade Juliette. Alfa Juliette, claro, vou no 601. Salvador 39951. 39951, prossiga. Teria possibilidade de liberar restrição de velocidade da descida? Livre. Gente, livre restrição de velocidade, notável 5. 39951, voador na desce para 2000 pés, ajustando 0 no 8, reparto estabilizado. Duna 2000, no 0 no 8, reparto estabilizado, notável 5. Hotel 02 Heavy, 1500 climbing. Hotel 02, radar contact on takeoff, climbing to flight level 350, book a departure. Climbing for level 350, book a departure, Portugal 022. 86, chama Recife 12685, bom voo. 2685, bom final de semana. Desculpa, Salvador, boa noite, Azul 4206, 1600, Fuca. Azul 4206, contato radar, sobe e mantém 370, saída Fuca. 370, Fuca, 4206. Controle 13, pode voar lenta, já presente? Quem que chamou o controle? 3629, você tem condição de voltar, é o Leda? 3629, Leda. Leda, obrigado. Corpo 2022, contact now, receive center, frequência 126.85. Point que eles viram, Tutu e Recife Center, 126 decimal 85. Deus muito, bom final de semana. 9951. CIP 9951, completa final, chama torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 1895, 35, 9951. Azul 4206, chama Recife 12685, bom voo. 2854, Azul 4206. 2894, aciona a identificação, desce pro 050, chegada Mari. 050, na Mari, pode voltar, 3294. Livre. Tá, 3294. Gol no 273, desce pra 2000 pés, ajuste no 08, autorizado ILS X-Play, reporta estabilizada. 2 mil pés no 08, autorizado, reportarei estabilizado, gol no 273. Qual que é a do para ser instantâneo sobre a ideia falar com proa do correio até o corredor forte? Autorizado, Salvador Filho de Santana, nível 1905, segue conforme a rota. O controle opera 1208, decolagem da 107, com curva direita, corredor a serra, restrito 1000 pés. Aciona 5554 do cotejo. Afirmativo. Sierra Bravo Juliette Delta. Está ali de acionamento e aguarda direcionamento para a torre. Alfa guarda antes da Juliette. Alfa guarda antes da Juliette, 4. Charlie Foxtrot Juliette, caminho 1186, torre, por gentileza. Mega 5, 2895, mudou a frequência, estamos nos acostumando aí. Confirme que sumou o solo. Ocean Air 6259. Guarulhos da El, aguarde o golpe. O 3995 mundo para ingresso Juliette. 9951, prossegue via Juliette para o 01. Juliette 01 na base. Ocean Air 6259, Guarulhos autorizado 360, decola da 10 com curva à direita. Saída da El, Leda Brinde. Intercepta o Pedro 16, após sair conforme a rota. O controle opera 1208, aciona 5562, cotejo. Estamos autorizado para Guarulhos, cima de voo 360, decolada da 10 curva à direita. Saída da El, Leda Brinde. Intercepta o Pedro 16, o controle opera.